Leite manicure, pedicure, leite manicure. Leite manicure, pedicure, leite manicure. E ele viaja, sente a saudade que leva no seu carro longe dela. Ele leva, adivinhe o que é meu bem. Ele leva, adivinhe o que é, adivinhe o que é meu bem. Ele leva, adivinhe o que é, um chaveirinho com retrato de noivado. Ele e ela de pedalinho do lago. Adivinha o que é? Ela manicure e pedicure, de unhas cor de rosa, extravagante e vaidosa. Ela calça 33, orquídea perfumosa. Está aprendendo a falar francês. Lady manicure, lady manicure, lady manicure, lady manicure. Existe quem não a procure? Ele é perseverante e feliz. Vive pensando nela doce Neide. Boa noite, amigo rádio ouvinte. Esse é um programa feito especialmente para você, homem do transporte que labuta pelas estradas do Brasil. Você aí, amigo motorista de ônibus, você motorista de caminhão, e principalmente você, meu amigo caixeiro viajante, gosta do ronco do carro chegando. Perfume de sândalo na sala, no sintet, a manteiga de prata. Perfume de sândalo. De azeitona, pratinho de mandiopã, a garrafa de vermute, coquetel de amor, e de esquina fria, perfil de persa. O companheiro a rodeia. Perfeita, ardente. manicure, Lady manicure. Lady manicure, Lady manicure. Lady manicure, Lady manicure. Lady manicure, pedicure. E como vão as suas unhas, ouvinte?